Crianças de 10 a 14 anos já podem se vacinar em uma UBS. E em caso de febre alta e manchas pelo corpo, procure o serviço de saúde mais próximo. Choveu? Atenção em dobro contra mosquito. Dengue? Aqui não. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Atenção, vai viajar no final do ano para o interior do Amazonas. Você precisa ficar atento com algumas recomendações para uma viagem segura e tranquila. Embarcou e viu que o transporte está em condições perigosas? Foi mal atendido ou o veículo está superlotado? Denuncie. Ligue 0800 280 8585. A Arcepan garante a sua segurança. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Difusora FM. Thank you. Eliede Menezes, na Difusora. Da Música com Eliede Menezes. Volta já. O amor do Amazonas. Difusora FM. Difusora FM informa a hora certa. 20 horas e 28 minutos. Mais de 100 combinações. Você, copão de pão de queijo. Todo mundo vai querer. São mais de 300 lojas. Em todo o Brasil. Um sabor irresistível como você nunca viu. Por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural. Chegou o Rei do Mate no shopping Ponta Negra, piso 2, L2. Por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural. O governo do Amazonas tem um convite cheio de magia. Leve sua família para conhecer o mundo encantado do Natal. Programação no Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião e nos demais espaços culturais. Feira criativa para presentear e exposição de presépios para se emocionar. Confira em natal.cultura.am.gov.br. É até 6 de janeiro, não perca! Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Com a chegada das chuvas, os mosquitos também chegam junto. Entre eles o Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças. Por isso, limpe o quintal semanalmente e não deixe água parada em nenhum recipiente. Crianças de 10 a 14 anos já podem se vacinar em uma UBS. E em caso de febre alta e manchas pelo corpo, procure o serviço de saúde mais próximo. Choveu? Atenção em dobro contra mosquito. Dengue? Aqui não. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Atenção! Vai viajar no final do ano para o interior do Amazonas. Você precisa ficar atento com algumas recomendações para uma viagem segura e tranquila. Embarcou e viu que o transporte está em condições perigosas? Foi mal atendido ou o veículo está superlotado? Denuncie. Ligue 0800-280-8585. A Acepan garante a sua segurança. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Atenção turma, o governo do Amazonas iniciou o processo de matrículas 2026 para os alunos que já são da rede estadual. A rematrícula é automática. Para alunos novos, as matrículas iniciam em 16 de janeiro. Acesse o site matriculas.am.gov.br e já antecipe seu cadastro online e a lista de documentos. Os pais e os responsáveis devem ficar atentos ao calendário completo para não perder as datas. Matrículas 2026, te esperamos nas escolas estaduais. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. O portal Difusora 24H.com está 100% atualizado. Toda a programação da Difusora FM 96.9, ao vivo e com imagens, você acompanha no portal Difusora 24H.com. As principais notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo, com a qualidade da equipe de jornalismo da Difusora. Portal Difusora 24H.com. A informação com a confiança da Difusora. CYC 246, 96.9. Difusora, o amor do Amazonas. Difusora FM. O amor do Amazonas. Difusora FM. Tô no pé de onde der arara. verdadeiro rarara. Não me impede de cantar. Todo pé